Eu tenho algo pra falar. O velho aqui tem coisas pra te ensinar. A essência, tranquilidade, serenidade. Vou ao céu ou ao inferno. Tranquilamente surge o meu verso. Me diga quem é você. É aquele que se julga o tal Zé. Descarto o que eu falo na frente dos outros. Depois tá na cola com o louco. Mas tudo bem, já entendi o que é bom tá aqui. Vem, vem, vem. Quem falou, representou. Velho aqui te ensinou. Nas asas do meu rap voou. Cara, para, escuta, entenda, se liga. Que pena, só critica sua mente não criativa. Me deixa nervoso, bem cabuloso. Rima neurótico, o som é bem louco. Aí escória dos povos. O rap aqui emana dos povos. Aprenda conosco, comece de novo. Recomece certo, fique esperto. Ideias de rocha, firme, igual concreto. Da sua louca visão as imagens distorcidas, suas feridas. Não mate a quem você não conhece. Da prisão eu tenho as chaves. Da sua louca visão as imagens distorcidas, suas feridas. Não mate a quem você não conhece. A vida do rap como a do crime não é fácil. Não é dois palheto pra tu largar essa ilusão. Os mente fraca abandonam, não aguentam a pressão. Querem ter mulher, cheira muito bom e desfila de carrão. Desilusão, esse não é o contexto. Quebrem a cara com esse pretexto. Quem representa o rap tem nome certo, endereço já. Rima saindo do berço, tem muito do que eu ofereço. Sobe no palco, fala bonito, canta bonito. E eu agradeço, me entristeço com quem vai no embalo. Os brilha, brilha, não representam criticão que eu falo. Os pagam pau na frente e por trás descem um malho. Os língua de trapo enchem a boca e costuram os retalhos da mentira. Provocam a ira, botam pilha, já falei. Antes de falar, é claro que me informei. Me dediquei durante anos e não horas. Falou somente o que sei, não cuspo baboseiras pra fora. Na prisão eu tenho a chave. Da sua louca visão as imagens distorcidas. Deixa as suas feridas. Não mate a quem você não conhece. Da prisão eu tenho as chaves. Da sua louca visão as imagens distorcidas. Deixa as suas feridas. Não mate a quem você não conhece. Nada me traz medo em perder os pertences no musical rap. Esquenta, eu vou mandar um salve pros moleque que representa alguns que inventa blá blá blá, blasfêmia contra a pátria. Ou se dedica ou continua nisso, nisso. Fazer o que se uns pensam e outros não? Na situação, na prática, traz contradição. É de coração, ou pra ser claro, é de copiar uma. Conheço uma pá de ladrão que não aguentou e perderam a calma. É daquele jeito, tem que ter peito, e é bom pras vistas. É uns passando na frente, os outros puxando a camisa. Avisa pros caras que a cara do rap não é competir. Isso tem que ter fim, vaias pra mim, aplausos pra mim. Na verdade, as virtudes, a atitude de quem já provou que o amor pelo rap é maior. E assim segue só a canção na periferia. Minha voz é para aquele que reage, transmite um rap bom com amor e com sinceridade. Ó, quem diria o nosso bom e velho sabotagem. O rap é compromisso, não é viagem. Na prisão eu tenho a chave. Da sua louca visão as imagens distorcidas. Deixa as pessoas feridas. Não mate a quem você não conhece. Na prisão eu tenho a chave. Da sua louca visão as imagens.